devagar os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado. Os amigos que enlouquecem estão sentados, fechando os olhos com os livros, atrás a arder para toda a eternidade. Não os chamo, eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, de paixão. Não os chamo, eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, de paixão.